Se arruma aí que eu tô chegando. Hoje a gente vai se encontrar. E você não vai escapar, não. Meu celular eu vou desligar. E nada pode atrapalhar. E vamos continuar. Dessa vez sem hora pra acabar. E saiba que não vou hesitar. O que você quiser eu vou te dar. É só pedir eu vou te dar. Então cê me diz, você tá preparada? É bom sem nem vir de conversa fiada. Você sabe muito bem que de 0 a 100 é rapidinho, sim. E não tem hora pra acabar, não. Isso é tão lindo. O jeito que me toca é tão gostoso. Sussurros quando eu colo no pescoço. Eu ouço seu gemido e me arrepio. Mil noites com você é o que eu preciso. Eu te faço querer quando eu quero. Você me faz querer se chegar perto. Todos os seus pontos fracos, mesmo de olho fechado, cê sabe que eu nunca erro. Eu te faço querer quando eu quero. Você me faz querer se chegar perto. Todos os seus pontos fracos, mesmo de olho fechado, cê sabe que eu nunca erro. Então cê me diz se cê tá preparada. É bom cê nem vir de conversa fiada. Você sabe muito bem que de 0 a 100 é rapidinho, sim. E não tem hora pra acabar, não.